Minutos de Mindfulness. Episódio 3, da autoria de Vítor Bertocchini. Introdução às 9 atitudes em Mindfulness. Parte 2. Neste áudio iremos finalizar este capítulo que se debruça sobre as atitudes em Mindfulness. Na parte 1 deste podcast, mencionei que as atitudes constituem os pilares de Mindfulness em geral. Cada uma dessas atitudes, cultivadas conscientemente, influencia o desenvolvimento das outras. Juntas, estabelecem a base a partir da qual podemos construir uma prática de meditação sólida. Assim, durante a prática de Mindfulness, convida-se os participantes a trazerem certas atitudes, tanto na prática formal como na informal. Das 9 atitudes, foram já referidas 4 no áudio anterior, especificamente as atitudes de não julgamento, paciência, mente de principiante e confiança. Portanto, se não escutou este áudio anterior, sugiro que o faça antes de escutar este. De seguida, irei falar sobre as atitudes não lutar, aceitação, largar, gratidão e generosidade. Atitude número 5. Não lutar, não resistência. Cultivar esta atitude durante a prática meditativa e na vida envolve não tentar chegar a algum lugar. Procura-se abandonar o apego de qualquer resultado, apenas permitindo que as coisas sejam como são, sem agenda e sem ter que agir de acordo com as nossas expectativas. Embora a nossa cultura valorize o trabalho e grande parte das nossas vidas é passada a trabalhar em direção a algum objetivo, na verdade existem muitos exemplos de vida real nos quais a não-resposta é a melhor resposta. Na prática meditativa, não temos nenhum outro objetivo do que sermos nós mesmos, prestando atenção a como estamos no momento. Apenas isso. Basta observar. Atitude número 6. Aceitação. Aqui esta atitude de aceitação não significa passividade, mas um reconhecimento ativo de que as coisas são da forma que são. Trata-se de ver as coisas como elas realmente são no presente. Se tem uma dor de cabeça, por exemplo, poderá aceitar que tem uma dor de cabeça. Muitas vezes perdemos tempo e energia a negar o que é um facto. Procuramos forçar as situações de modo a que elas sejam como nós gostaríamos. Isto cria mais tensão em nós e nos outros e impede a mudança positiva. A aceitação não significa que tem que gostar de tudo e abandonar os seus princípios e valores. Não significa que tem que se resignar e tolerar tudo. A aceitação é a vontade de ver as coisas como elas são. É que cada um de nós é perfeito da sua forma e ainda assim existe espaço para algumas melhorias. Atitude número 7. Largar, soltar, abrir mão. São formas de deixar as coisas serem, de aceitar as coisas como elas são. Quando prestamos atenção à nossa experiência interior, descobrimos que há certos aspectos que a mente quer manter e outros que quer afastar. Se agradável, tentamos prolongar a nossa experiência. Se desagradável, tentamos eliminá-la, evitá-la. Se neutra, ficamos entediados. Na prática da meditação, tentamos intencionalmente largar a tendência para agarrar alguns aspectos da nossa experiência e rejeitar outros. Deixamos as coisas acontecerem e apenas assistimos. Se achar que é particularmente difícil abrir mão de algo, porque tem uma forte influência sobre a sua mente. Pode então dirigir a sua atenção para as sensações que esse agarrar provoca no seu corpo. Já sabe como alargar, todas as noites quando vai dormir. Atitude número 8. Gratidão. Inicialmente, Jon Kabat-Zinn mencionou 7 atitudes fundamentais em mindfulness, mas estendeu-as para incluir os aspectos importantes da gratidão e da generosidade. A gratidão é uma forma de proteger a sua mente, de reclamar constantemente e encontrar o negativo nas coisas. É uma forma de apreciar o momento presente com um sentido de reverência e de humildade. Ao diminuir a velocidade e trazer gratidão para o momento presente, podemos trazer uma sensação de prazer e de foco no positivo da vida. Mesmo quando as coisas não estão a correr como nós gostaríamos, podemos ainda assim agradecer por estarmos vivos e por podermos aprender com esses eventos. A gratidão é sempre uma opção, e de facto uma opção saudável e benéfica para nós e para os outros. Atitude número 9. Generosidade. Quão poderoso pode ser se nos entregarmos à vida e dermos às outras pessoas algo que as fará mais felizes? Não para usufruirmos de algo, mas pelo simples facto de que trazer alegria aos outros é suficiente, potenciando o entre-ser, a conexão. Demonstramos realmente que temos interesse e oferecemos o nosso tempo e os nossos recursos às outras pessoas. Todas estas atitudes fazem parte da prática de mindfulness, direta ou indiretamente, contribuindo para sermos melhores pessoas. Pessoas que valorizam esta vida preciosa. Sinta-se livre para explorar todos os cursos, retiros e recursos que temos à sua disposição.